e o rap. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão. Por isso que tu não se envolve, foge do meu love, esconde o coração. Eu tô emocionado, louco no teu rebolado. Por você já larguei o bailão. Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo duzentar. Safada, marrenta, deixa eu te amar. Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo duzentar. Sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão. Por isso que tu não se envolve, foge do meu love, esconde o coração. Oh, baby, eu tô emocionado, louco no teu rebolado. Por você já larguei o bailão. Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo tu sentar.